Jesus, tá? Tem, cheque 3 da Tianque, hoje já tinha 1013, continua a sua transmissão e aguarda a pista livre. Aqui. Uno 630, chama o Recife agora, frequência 126.85, alterna 3365. Um 2085, alterna 133.65. Firmo. Azul 4207, interceptar, chame torre 118.95, toma pouso. Intercepta 1895, obrigado, até logo. 4207. Tá. Transcrição desse matando se comeu, chegada mais, aguarde o procedimento e ele entra com o fluir. Salve 3198, salve 36, livre direito, chama solo 121, décimo 9. 21, 6140, ponto 0 da 10, pronto. 6140, mantém ponto de da 10. Mantendo lá da 40. Salvador, bom dia, azul 4207, está a 2 milhas e meia para a duna na final da 10. Azul 4207, o distantímetro no 013, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. No 013, segue na aproximação, 4207. 10, o vento 140 graus, 089. Você já copiou a torrinha? Não copiou não, pode falar de novo? Em livre pouso, pista no zero, vento 140 graus, 089, X-Ray Delta Yankee. Gente, Delta Yankee, livre pouso. Taxi 11. Taxi 11, Delta Yankee, livre pouso. Tá, Romeu, Mike é co-op, com matriz de condições visuais, 1500 pés, ajuste no 093, é para através de Paris. América 238, start up in gate 08. Ok, we will have them pull us within gate 08 for start, American 238. 1648 para o site, 97 a bordo, 2:15, alterna Salvador. O gol 9648 vai dar passagem ao Airbus da Tom, vai ingressar na Juliette pro 03, após a passagem do mesmo livre táxi. Até o ponto de espera, via Pacificação Índia, no ponto de espera Torre, 18.95, ajuste no 03, o Molu. Salvador, reporte para a descida. Hotel Matan, considera só 38, frequência livre. Bravo que Luiz, que ali mantém cabeceira 1-7, meia porta pronta. Positivo, o 050, chegada a Mari. 207, continua a aproximação e aguarda a pista livre. 7407. X-Ray Delta Yankee, o sol 39, poderia confirmar o pátio, queira prosseguir? Sim, incrível direita, chama solo 121, décimo 9. Salvador, gol no 621, posição 1 para puxa, acionamento. Gol no 621, aguarde para pushback. Gol Azuna para interceptar o lock. Afirma agora, 3503, Duna. Road Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 013, está autorizado a final do procedimento, recosta estabilizado. Está autorizado, ele é isso aí, 10, não pode estabilizar. 3504. Tem cabeceiro 1-0. Posso ali manter o 1-0, 6140. Aguarda, autorizando, chão para o táxi, 621. Papa Golf, proa de Mari, para acertar a chegada a Mari. Aqui a remota do senhor 03 do pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Levando Yankee Mike, chama Aracaju 1203. Ave de Luiz, que fica sempre no seu azulante, sobre a Embraer da Azul, que pousa no 1-0. Autorizada a decolagem, bicho 1-7, vento 1-2-0 graus, 089. Azul 4207, salto 41, na oliva direita, chama solo 121, na bicho 9. Direita 219, 4207, boa. Sané 6140, estou autorizado a decolagem, pichando 0, vento 120 graus, 079. Então, decolagem, Sané 6140. Boa tarde, autorizado táxi Alfa, reportante da Juliette. E Alfa, reportante da Juliette, 427. Boa tarde, autorizado táxi Alfa. Controle voo 648, bom dia, ponte espera da 1-0. Lima 648, a Lima tem cabeceiro no zero. A Lima tem no zero, 648. Que é com Oscar positivo, está a critério do comandante em condições visuais. É, liga a frequência para a coordenação com Veracruz, possa ser que tenha algum tráfego aí na região que está fora do. Sem contato com o controle. Está a frequência livre, me chama para a travessia da Bahia dos Santos. 2935. Gente, leve que Luiz. Confirme, chamando controle. Leste que é aquilo, prossiga. O azul 4207, após o táxi do Boeing da Gol no 01, o ingresso dele é 01 no portão. Gente, após o Gol, segue para o 01, 4207. Salvador, Xené 6140, decolado na Puca, Aracaju. 6140, contato radar, sobe o nível de voo 250 na saída Puca. 250 na pressão da Puca, o Xené 6140. Gol no 561, no efetor de desvio? Afirmo, fica em desvio. Ciente. Obrigado. Após o desvio no 561, reporta em condições de curvar à direita para interceptar o log. Já tá saindo do carocinho aqui, já tá curvando à direita. Positivo, pulou aqui, curva à direita na proa 045, descendo para 3 mil pés inicialmente com ajuste padrão. 045, 3 mil, comi 3, agora no 5 mil. A gente consegue condições visuais no corredor Axé, é ponto sobre a barra. 7 Mike Eco Oscar, o senhor quer prosseguir pelo corredor Axé? 7 Mike Eco Oscar, reporte para o da Barra, temos um tráfego no sentido oposto, mantendo o corredor Axé, um Charlie 150, mantendo 1000 pés. Tráfico Luiz, controle. América 238, clear taxi until holding point. Leme aí pro Índio, holding point contact tower 118.95 to Indian 013. Enter 1013, clear taxi, apron, India, holding point runway 10, tower 118.95, American 23. Oi, Salvador. Bom dia, gol. 1621.0 da 10. Bem, então 621, após o banho da companhia inicial rolagem, autorizado a manter a cabeceira 1-0. Apenas para informação, o senhor passou o fundo de espera do 1-0? É afirmativo, é. Desculpa, pela. E mantém disto no 0, gol no 621. Papa Golf descida para 3 mil pés, o ajuste em Salvador 1-0, 1-3. Azul 9147 no pátio 3, chupa pushback? Afirmativo. Coordena a equipe de sala, chama para o táxi. O pessoal vai chamar para o táxi azul 9147. Comer? 561? 119, decimal 35, vamos ver. Pega o controle de Salvador 1935, 348, muito bom dia, internacional, até a próxima. Oi, LS. Tripo 503, completa final, cheque o trem, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, Tripo 503. Controle Salvador, mais um bom dia, o Golo 648 decolou na Puca, passa 2000 para o 370. Golo 648, contato radar, sobre o nível 370 na saída Puca. Perfil 370 na Puca, 430 voo. Bravo Kilo Whisky, o tráfego informou anteriormente, se encontra agora a 1 minuto para o farol da Barra, mantendo 1000 pés. Colagem, Golo 28. Sente Mike Eco Oscar, sente a tráfego, tá na posição, tá mantendo o corredor Axé, escuta mais ou menos na posição de 12 horas, dá 5 milhas de cima, tá mantendo mil pés. Tower American, 238 is ready for departure. American Line 238, maintain holding point. Maintain holding point, American 238. Gente, o Bravo Kilo Whisky copiou o Mike Eco Oscar. Positivo, o Mirce está se mantendo à direita da linha do litoral, uma milha para dentro do mar. Tive, 1.510. 013, tem nível pouso, pistão a 0, vento 130 graus, 08 nós. Gente, livre pouso na 1.0, trip 5403. 1.621, decolada 50, chama controle 119, decimal 35. 1935, menos J. Controle Salvador, boa tarde, bom dia. Voo número 21, passando 1410 na Israel. Bom dia, número 21, no contato radar, sobre o nível de voo 360 na saída da El. 360, saída da El, 621. Voo 561, no risco estabilizado. Afirmo, senhor, estabilizado. Completa final, checa o trem, torre 1895. 1895, obrigado, voo 561. Boa. Norte, Bravo Kilo East. 5 a bordo, alterna Ribeirão Preto com 4 horas de autonomia. Azul, 9147. Envio táxi até o ponto de espera, via parte principal, indo no ponto de espera Torre, 118.95, ajuste 903, bom voo. Sente todos os ataques lá na frente. Qual é a frequência da Torre? 118.95. 18.95, obrigado, moça. Juliette Quebec, aqui no controle. Juliette Quebec Kilo, para informação, temos um tráfego de Salvador para Veracruz, para efetuar toque arremetida em Veracruz. Estimando o bloqueio da localidade em mais 7 minutos, o Juliette Quebec Kilo. Gente. Bravo Kilo copiou, o Juliette Quebec Kilo está subindo para efetuar lançamento de paraquedista. Solo 5403, bom dia, Livrando Anabel. Sim, 5403, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, remoto 04, táxi 3, quando lá, atente ao sinalizador. Alfa, táxi Juliette, Alfa Juliette, táxi 3, 5403. Bastante. Bravo Kilo, controle. Voo no 561, não tenho livre pouso, pistão 0, vento 30 graus, 09 nós. Pouso livre, cabeceirão no 0, voo no 561. Remota 05. Mike Ecosta, através do torque. Gente, Mike Ecosta, torre 1895. Tramar a torre 102.95. Tem mais, Copa Romeu, Mike Acosta, pra ver se passou. Mike Acosta, me reporta no farol do Itapuã. Vai reportar o farol do Itapuã, Acosta. Acosta, apenas confirmando, irá prosseguir para o Pátio 4, confirma? Confirma, Pátio 4, Acosta. American Line to 3, clear to line up and wait, threshold 10. Roger, clear, line up and wait, runway 10, match 23. Golf, descida para 2 mil pés, o ajuste permanece, está autorizado final do procedimento, reposta estabilizada. Afirmo, pátio 3, remota 05. Liga direita, chamação 121, abençoa 9. Só 219 na porta. Mike Kowalski, está autorizado o cruzamento da final 10, me reporta final 17. Ok, autorizado a cruzar 1-0 e vai chamar na final da 1-7 o Mike Acosta. Salvador, bom dia, boa noite, 561, Fox Radio. Boa noite, 561, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette 02 a portão. Alfa Juliette, portão 2, campeão. Salvador, o gol 4-0-4-4. 4 para Fortaleza, informação em curso é Lima, copia 370. Copia 370, 0094. Salvador, Fortaleza, nível 370, via UP Lulu 19, decola 10, curva esquerda, saída Momo, transição Proti 5027, no transponder, controle, opera 119, decimal 35. 7, autorizado Fortaleza 370, via pro 10, default 10, fica a mão 11, prossiga. 5027, no fone, 1935, voo 1094. Protejamento aéreo, chame para outro, tiver engraçamento, 104. Trabalho para o tiver engraçamento, 1094. Costa cruzando aonde? Gente, Mike Kowalski, situa uma base pela direita, me reporta final 17. Quer fazer base pro lado da direita, reportar final 17, Costa. Controle Salvador, é o gol na 621? Possível 621. É, eu vou precisar fazer um desvio aqui pro a direita, pro 220 para evitar. Quantas milhas? Ah, por 15, 20 milhas só. Sente no 621 livre. Tá. America 238, Airborne at 56, contact Airborne Control, Super 219, small 35. 1935, American 238, bom dia. Azul 9147, Lima tem que avistar 10. Aqui é com o Oscar, em Liverpool, pista 17, vento 140 graus, 072. Ok, Liverpool, 97, Oscar. Sente o Guardião 02 prosseguindo para a pouso em Veracruz. Você, para informação, temos um tráfego que está efetuando o lançamento de paraquedistas em Veracruz. Ainda não efetuou mesmo, está em seguida o Guardião 02. Atente ao tráfego, quando ligar a frequência para a coordenação, coordenar com ele para o lançamento. Departure, bom dia, American 238. Is really climbing 2.8 to 360 on the left turn. One more departure, block transition. Let's get back to you, control. Let's get back to you, para informação, temos um helicóptero prosseguindo para Tóquio, remetido em Veracruz. É o Guardião 02. Para posteriormente a coordenação com o mesmo para o lançamento do paraquedista. 9-9. 1-621 no controle. Você escuta o 621. 621 chama o centro agora na frequência 1251, secundária 13395. 251, secundária 3315, 621, bom dia. 95. 95, obrigado. Apagou que não ia ler. Salvador, departure American 238. 238, go ahead. Bom dia, we're on the Momo departure block transition. We're climbing 5.2 for 360. Roger, Charlie, 360 on the radar contacting, climb to a level on the radar contacting, Momo departure. Momo departure, Roger. Papagou que passou fibra. Acho que é Papagou que torre 1895 com pouso. Obrigado, sei fluir com rapidez e segurança, parabéns. Torre, Oscar Papagolf. Eu sei, Oscar Papagolf. Passou o externo, trem baixado e travado, diesel, base pela direita, 97. Gente, Oscar Papagolf, o plano instrumento cancelado 59, vai prosseguir na base pela direita, 97, em reporte final. Não vou passar aqui, não. Azul com 9147, decolado 59, chama controle 119, decimal 35. 935, azul 9147, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. O azul 9147. Azul 9147, contato radar. Sobre nível 3, correção 400, na saída da EL. Subindo com 400 na saída da EL, azul 9147. Na chamando o controle, prossiga. Nós também não estamos conseguindo entrar em contato com a IS e o uniforme. Tentaremos ligar mais uma vez e parece que o telefone aqui também não está chamando lá embaixo. Só aguarde um instante. Gente, lógica. Papagolf girando sinal no 7, para embaixar travado. Mas Papagolf tem livre pouso, pista no 7, vento no 50 graus, 10 nós. Quebequilo. Sete livre. Sete, um 791, no sete daquilo, desça para 4000, ajuste padrão, chegada bom. American 228. Go ahead, American 238. American 238, call now, receive center on frequency 126.85, if available 133.65. Bye bye. Roger, 126.85, back up 133.65. Charge on. Confirme quem chamou o sal. Já deu toda a vela, prossiga. Uma 33 que chamou o sal. Gente, o Índia Delta November, mandamos agora um colega lá verificar com a sala S. Prossiga o seu plano. Escata aqui no meu sistema e já entra em contato com o senhor. O treinamento é que saiu do comandante, verifico aqui no sistema, não tá aqui a CHG do senhor. Eu vou ligar agora pra IS e ver se ela retransmite. Dois, reporta o farol da barra. Só para confirmar, já levou Veracruz. 76. 3 horas de emissão, está na recife. Liga o táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia no ponto de espera, torre, e 1-8-95, ajuste no 0-3. Certo, liga o táxi em Índia, ponto de espera 295-9-0-3. 251-3395, azul 9147, obrigado. Índia Delta Novembro está a critério do comandante, reporta em Jauá, efetuando sobrevoo, positivo? Transponder 0225, confirme o tipo, é um Alto-54? Ultra leve avançado, possível? Transceiro na 094. Ah, pronto, posso estar usando o 094. No 094, a linha decola, piscina 0, vento 130 graus, 119. É, confirmar então. Autorizado a linha e decolada, pista 10, o vento em Salvador, 130 graus, 119, 1094. Simula 094, a linha e decola, pista 10. 50, chegada Mari. Afirmo, vento em Salvador, 130 graus, 119, 1094. 10, 1, 0, 9. É o segundo o sequenciamento, o primeiro que antecede, 1737-700 da companhia procedente de Recife, aproximando pelo norte. É 02, reporta o través de Pituaçu. O papel uniforme de Adelta na vela? Gente, que é aquilo, tá livre a critério do comandante, o... só para confirmação, o helicóptero que se encontrava aí já passou o farol da barra, o Juliette, que é aquilo. Bom dia, desça nível 060, chegada Mari. Assumo Petino 864, o terceiro na aproximação, vai seguir dois tráfegos da companhia. O primeiro aproximando pelo norte e o segundo se encontra na posição de 1 hora a 11 milhas, cruzando nível 160 em descida ao 050. Quatro, decolar 09, controle, 1-1-9, 1935. 1935, bom dia, 1904. Controle Salvador, bom dia, gol no 094. Bom dia, no 094, contato, radar, sobe o nível 370 na saída MOMO. Saída MOMO 370, sensações 1094. Seguindo o perfil. No perfil. Gente, o, no 791 no livre, o desvio, a reposta enquanto tiver condição de curvar para pelo. Gol 1162, está autorizado por hoje Duna, da presente? Hoje Duna, Gol 1162. Número 1 no momento para sequenciamento, Gol 1162. Hoje Duna, confirme, número 1, Gol 1162. Positivo, número 1, o 1162. Tráfico antecedia, efetuou um desvio à direita por 10 milhas e aí atrasou. Ok, obrigado. Até noite. Rimar? Pra rimar? Tem uma foto. Aguarde cópia. O funcionário está de 36, aguarde instante que a sala aí vai retransmitir que estamos supondo o senhor para Maceió. E o senhor falou que fez uma CHG. E estou aguardando a AES retransmitir. O 791 informa que tem condições da presente de retornar na Flor de Pelo. Gente, Flor de Pelo no 791. Flor de Pelo, 791. Escuta, escuta pra cima. Suba restrito a nível de voo 350. Restrito 350, 1094. Uma 33 pra Maceió, autorizado nível 050, pelo Wolf 677, saída Conde, decolador 0 com vai esquerda, 026, 0264, no transponder controle opera 119, decimal 35. Gol 1094, hoje Abucuda presente. E o senhor quer permanecer para lá, você, ou vai querer alterar só para Aracaju? Sim, sou autorizado o cruzamento da Sinal 0, direto ao André do Graia. O vento em Salvador 140 graus, 109, minha porta estava controlada. Olha, autorizado cruzar o eixo final da 190. É Pantanal no solo controlado, Guardião 02. Afirmo, também pronto para te dar questionamento. Na rua 235, limite é magnética 1-0-0 de Simbra. Direita 235, seu vetor radar, descendo para 4000, limite a 100 de Simbra. O Gol 1162 desça para 2 mil pés, o ajuste 1-0-1-2, está livre LS, é posta brisada. Litoral Norte, 0137 no transponder, controle 119, decimal 35, ajuste 1-0-1-2. Seu 2 mil pés, ajuste 1-0-1-2, livre LS, Gol 1162. A Telema Taxi Torre 1, ele fala 5, ajuste no 0, 2, por favor. O 4207 para cópia, aguarda, separa da hora da bridge. A Fox Mike desce ao nível de voo 050, mantendo o PC da chegada. Sabe, torre 1 no 8, 95, assistindo 0 no 2, bom voo. tá centrando, vou te levar. Azul 4207, copia. Autorizado Salvador, Rio de Janeiro, nível 340. Vezes 190, SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena. Decolador 10, curva direita, da Eule, da Bride, a saída. 5032 no transponder, controle opera 119, decimal 35. 864, decimal 050, curva à esquerda na proa 015, limite ao lote. Proa 015, Salvador, pode chamar. Controle Bravo, Fox Mike. Prossiga, Fox Mike. Está liberada a velocidade ou o senhor quer algum atacado? Inicialmente está a critério do comandante. Aqui, só para ver 310, nossa, obrigado. O Uno 791 no completo, à esquerda agora para o Uno 80. Pronto, 791. Uno 791 desça para 3 mil pés. 3 mil, o limite é uma neta? É uma neta. Mais uma, desça para 3 mil. Uno 094, chama agora o centro Recife em frequência 12685, secundário 12545. Bom voo. 2085-2545, bom dia, 1094. 1791 no completo à esquerda, pro de Duna, descendo para 2000, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, voo 1791. Frequência do controle. Guardião 02. Gente, Guardião 02, considero salas 18, frequência livre. O Bravo Fox Mike está autorizado de TAP, está presente. De TAP, obrigado, Bravo Fox Mike. De noite. Posto localizador, voo 9791. 71791, aguardando transferência das comunicações. 91. Voo 864, deixa para 3 mil pés, o ajuste 1012. 3 mil, pode me levar. Aviador visual, 62. 71162, completa final, cheque o trem sur 1895. 1895. O voo no 864, pro lock direito a 060. Da proa 60, 864. Puma 33, autorizado decolagem, ficha 10, vento no 40 graus, 099. No 791 no completo final, cheque o trem, torre 1895, bom pouso. 1895, até amanhã. Ele vai confirmar a frequência da torre, Igor? Confirma o seu questionamento da frequência da torre? Afirmativo. É 118, decimal 95. E obrigado. Salvador, boa tarde, bom dia, Puma 33. Curta final e baixo travado, nervoso? Controle Puma 33. Puma 33, prossiga. Salvador, perfil da Conte, cruzando agora 1500, sessão para 050. 7, o Puma 33, sobe o nível de voo 050 na saída Conde. Puma 33, 050 na saída Conde. Tá ciente. Puma 33, decolagem 21, seu controle 119, small 35. Cheque o trem, pouso. Levanta a porta. Uno, 162, solo 21, no livro direito, chama solo, 121, no décimo 9. Direito, solo, 1219, gol, 1162. Bom dia, tô, gol, 1791, externo, baixar travado. 1791, ajuste o altímetro no 0, no 2, continua a aproximação e aguarda a pista livre. 791. Autorização para Guarulhos, com informação Lima. Então, 3895, bom dia. Informação em curso é Mike. Ajuste consta agora 1012. Aguarde para a cópia. É, então é para mais 1012, graças. 3895 na sexta. 50. Vando Itap. Já iniciando descida para o 050. Tango de Bravo, chama controle, 119, chama 35, apenas confirmando o plano de Cajazeiras. Já tá na vez de casa de Cajazeiras, vai chamar a torre, o controle, o Tango de Bravo. Oh, o 90 tá aqui, Alfa. Mono 162, projeto táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, gol, 1162. Visual com o gol na final também. Positivo, enquanto na visagem. Visagem. Bravo. Gente, aguarde. Puma 33 atinge, mantém 050. 7. Lima Hotel Juliette, confirme Papa Tango ou Papa Papa? Sim. Gol 1791, solo 24, livre direita, chama solo 121, décimo 9. Controle, o Papa Romeu, Bravo Fox Mike, autorizado 2000 dono. Autorizado, Bravo Fox Mike. Gente. É ponto estabilizado. Vai estabilizado. 1864, da Gol. Autorizado na 10, gol 1864. Gol 1162, autorizado ingresso no Juliette, portão 10, atente ao follow-me, através do portão 08. Sente, ingresso Juliette, portão 10, atente ao follow-me, através do 08. Gol 1162. Force Mike. Prossiga. Temos a informação, temos um Robson 44 que irá cruzar entre o marcador externo e Duna a 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Ok, gente, obrigado pela informação. O gol 1864, sala 26, livre direita, chama solo 121, décimo 9. 19, obrigado, até daqui a pouco. Até, bom. livre acionamento, confirmando transporte de termo. Aguarde para a cópia, livre acionamento. Sim, então. Alô, boa noite, 64, livre. São 3191, número 3 para a cópia, aguarde. Bom, 791. Deu. Clear to enter. Taxiway Juliette, gate 06. Alô, boa noite, 864. Bono 864, continue táxi Vião para a corrente da Juliette. E quatro para a Juliette, tá. Vamos de abraço, visão com Learjet passando duna. Matando, bate com o pé. E o mesmo paciente do seu prato. Para ingresso, para o segundo, que leva. Quatro, ingresso no pátio, portão 1-1, autorizado. Portão 1-1, boa noite, Leandro. Lima até Juliette, qual equipamento? Quente. Quente, chame para a cópia. Barreiras autorizado 200 direto. Decolada 17, curva à esquerda, saída Momo. Controle 119 decimal 35, aguardando transponder o Lima Hotel Juliette. Arrumou o Bravo Fox Mike na escuridão da torre. Mike Tui, 1895, bom pouso. 1-1-8-9-5 para Fox Mike, bom dia, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeu Bravo, Fox Mike, passou externo, estabilizado no Lierice. Sim, senhor, confirma o pouso 1-1-0. Afirmo. Sim, tem livre pouso, sistema 1-0, vento no 3-0, grau 089. Livre pouso 1-0, Bravo, Fox Mike. São 3895, pronto, Robert. Pronto, Robert, 3895. São 3895, autorizado Guarulhos, via Zulu 1-0, nível 360, decola da 1-0 com a primeira curva pela direita, saída da Euleda, após direto bridge, aciona 5051, controle 119 decimal 35. Agora 360 para Guarulhos, controle Zulu 1-0 é a rota, 1-0, curva direita. Da Eulita, após o golpe, transponder 501, controle de número 1, mais 3895. São 3895, atendimento correto, chame para puxa o estacionamento. Repórter, manda pronto. Papa Tango, hotel Lima Tango, autorizado Morro, em rota direta, nível visual, decola da 1-7 com a curva pela direita. Segue o corredor Axé, aciona 0143, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. 7, Jaguatão instante, Otão Lima Tango, chama a torre 118-95 para prosseguir. 207 iniciando o push. Está livre, chama o Itália. Fox Mike, o Sol 32, para confirmar o passe, queria prosseguir? Gente, o hangar da bata ali na direita, chama Sol 1-2-1-2-1-9. Prossiga, Otário Matango. Prossiga, Otário Matango. Livre, os alarmes João, pronto para decolagem, Otário Matango. Papão meu bravo Fox Mike, autorizado táxi de Alfa, repórter Sérgio Juliette. 220, passando 055. Extra 2000, ajuste 10 no 2, livre LS, trip 5220. Autorizado LS, 10 no 2. Trip 5220. Senta aí, de abraço, cruz do farol. Bravo Fox Mike, continue táxi via Juliette, pátio principal, Lima, na Quebec, Espanha, a torre 1-8-2-9-5. Paulo, da 305, o Quebec está na meta, 93. 3895, aguarde para o push. Passou, escuta. Sim, Santa Lima, tango, está sendo formada, porta fora do sol. Azul 4082 desça nível 050, chegada a Mari. Olha, tá 3895, só para confirmar, a gente vai aguardar somente o aeronave da Azul, tá? Já pode ser autorizado aí. Afirmo, tá 3895, após o táxi do Embraer da Azul, estará autorizado o push e estacionamento. Reporte para o táxi. Após o Azul, passar a retaguarda, o push e estacionamento, reporte o táxi da 3895. Fala Azul 4207 para o táxi, 3 horas e 50, 105 a bordo, alterna Campinas.